coração porque manda um sorriso. Não corro. Que andei levando a vida. Levando a vida. Quase morto. Quero fechar a ferida. Quero estancar o sangue. E sepultar bem longe o que restou da camisa colorida que cobria minha dor, minha dor. Meu amor, eu não esqueço, não se esqueça, não se esqueça, por favor. Tão logo a noite acabe, tão logo esse tempo passe, para beijar você. Que eu voltarei depressa. Tão logo a noite acabe, tão logo esse tempo passe. Para beijar você. Para beijar você. Depressa. Tão logo a noite acaba.